queres já gozar completa paz, se quiseres já sentir na alma a luz, saia do caminho em que agora estás, fuja das trevas, vem correndo pra Jesus. Não caminha a esmo, siga com Jesus. Negue-te a ti mesmo e carrega a tua cruz. Tua dor secreta conhece bem, e em teu socorro logo, logo vem. Na santa promessa ponha os olhos teus, e bem depressa vem refugiar-te em Deus. Não caminha a esmo, siga com Jesus. Negue-te a ti mesmo e carrega a tua cruz. Mesmo e carrega.